Samuel Dias. Pense numa cachaça grande. Me parou no meio da rua pra dizer que terminou com a namorada e que a vida dele acabou. Tá bebendo feito um louco e diz que pra esquecer dela a rotina agora é viver bêbado, pois quando a solidão faz morada, ela que cuida da casa e arrebenta de uma vez com nosso coração. E a gente sai pra beber cachaça e acha que na balada o problema que matava já tem solução. Tem não, tem não, ou vai morrer de bebedeiro ou vai morrer de solidão. Tem não, tem não, se a escolha é a cachaça, não esquece de mim não. Tem não, tem não, ou vai morrer de bebedeiro ou vai morrer de solidão. Tem não, tem não, não levo flor pro seu velório, eu vou levar é um litrão. E aquele abraço, meu parceiro Vitor Miranda, compositor estourado. Pois quando a solidão faz morada, ela que cuida da casa e arrebenta de uma vez com nosso coração. E a gente sai pra beber cachaça e acha que na balada o problema que matava já tem solução. Tem não, ou vai morrer de bebedeiro ou vai morrer de solidão. Tem não, se a escolha é a cachaça, não esquece de mim não. Tem não, ou vai morrer de bebedeiro ou vai morrer de solidão. Tem não, não levo flor pro seu velório, eu vou levar é um litrão. Tem não, ou vai morrer de bebedeiro ou vai morrer de solidão. Tem não, se a escolha é a cachaça, não esquece de mim não. Tem não. Tem não, não levo flor pro seu velório, eu vou levar é um litrão. Pense numa cachaça grande. Samuel Dias.